parada de sucesso. DJ William, a mídia do momento. De sucesso, DJ William, a mídia do momento. Acabou a munição. Uma La

lapada de sucesso. DJ William, a mídia do momento. Monto na garupa da moto e chamou, e chamou. Senta, violenta, peça rapa, tem disposição.